começar. Agora não é hora de parar. Não vai, não, esmorecer na hora de lutar. Porque a guerra começou na hora certa. Você tem que estar pronto pro alerta. É hora de avançar. Espada em punho, em frente, avante. No coração a força de um soldado gigante. Reconhecido